826, solo agora 06, táxi à direita na minha escuta, vai prosseguir via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio principal, posição 10. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10, gol 18. Isso, é Alfa, Kilo, pátio 3, após o pátio 3, pátio principal e a posição é 10, ou 10 no pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3, após, prossegue para o posição 10 no pátio principal, gol 18 no B. Salvador, bom dia, gol 1476, informação Delta, desce até 150. Sete meia desse mantenha 2000, ajuste 1013, vigilância. S2000, 1013, 1476.